Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um react de um debate, né, que ocorreu no Redcast entre o Kogus e a Beisola, né? Aquela puta digital do privacy. Eu acho interessante, pessoal, abordar esse corte, né, dessa parte do debate. Porque me chama muita atenção algo que o Kogus disse, que foi algo bastante racional, pessoal. Há muito tempo eu já vinha pensando sobre isso, né? Sobre como há um lobby, pessoal, anti-homem, por parte dos empresários do setor imobiliário. Sem mais delongas, vamos reagir ao vídeo. Como estava falando aqui, eu lembrei, eu te fiz uma pergunta. Você ficaria com um homem que mora com os pais? Depende, tipo, o fato de morar com os pais é uma coisa que eu particularmente não gosto muito. Mas tem situações que a gente entende porque a pessoa mora com os pais, né? Mas eu acho meio feio. O Cobos mora com os pais. Eu acho meio feio, assim, eu acho meio. Tipo, quantos anos você tem? 37. Por que tu mora com os seus pais ainda? Porque eu sou solteiro e pra que eu vou pagar um aluguel? Jogar dinheiro fora se eu tenho tudo lá em casa. Lógico. Pois é. É uma questão de É que economia. tem questões de amadurecimento pessoal e profissional que a gente só tem quando a gente mora sozinho, e isso é fato. Não, pode ser, mas aí entra uma questão de cálculo econômico. Se eu fosse pagar um aluguel, eu ia ser economicamente difícil. Você trabalha? Sim. Com o quê? Tenho uma empresa, eu tenho uma livraria, eu tenho investimentos e eu tenho minha atividade como comentarista político, articulista político. Tenho meu curso de História da Filosofia no canal. Então tem. Morando com os pais. Não, óbvio que eu moro com os pais. Mesmo se eu ganhasse 3 vezes mais do que eu ganho, eu continuaria morando com os pais. Pessoal, um adendo. O Kogus, pessoal, ele não é pobre, tá? O Kogus é milionário. A família do Kogus é rica, tá? Ele tá certíssimo. Ele não é pobre, não. Se eu tivesse na situação dele, eu faria o mesmo, pessoal. Eu acho que viagem é uma coisa que abre mais a cabeça do que. Eu concordo também que sair de casa tem uma diferença, porque você sai da zona de conforto, né? Tem que se virar, tem que correr atrás e tal. Ah, aliás, deixa Mas eu acho que. eu. Esse daqui, pessoal, esse carequinha aqui, ó, é um dos mais mangina que tem. Esse aqui, ó. Imagina que dói, pessoal, que dói. Viagem abre mais ainda do Aliás, deixa eu que. fazer mais um jabazinho. LijaCogosDermocosméticos.com.br. A sua mãe, né, que faz. A minha mãe, ela é assessora técnica. Ela monta as fórmulas dos produtos. Perfeito. Mas Aí, como é acabou de ter uma uma cliente clínica. aqui, passar com a sua mãe, ela também vai fazer os procedimentos Você estéticos. não sabe. Eu daria o pai Você não dele. sabe quem é a mãe do Collins? Ela vai Sim. convencer a ser dono Também conhecida como a esteticista dos famosos. Esteticista. Como é que é? Esteticista. Esteticista, Famosa. é isso aí. Tudo sobre estética. O pessoal é do. É uma das Assim, melhores do todos já Brasil, foram ouço lá dizer. na Ligia Collins. Principalmente Agora. o Adrilles. Principalmente o Superman. E a Superman. Bi. Eu dei uma adiantada aqui, pessoal, para não ficar muito longo. Tem gente que acha. Então, aí o Pinochet mandou helicóptero, foi pouco, cara. Tinha que mandar mais. Muito mais. Assim, toda a economia moderna é baseada em herança, cara. Se não fosse herança, cada geração vai voltar pra O estaca pessoal zero. entende que, inclusive, esse é um modelo que a família dele, ao longo do tempo, não construiu patrimônio, não herdou nada, e aí todo mundo começa do zero. E a minha família, por exemplo, se tivesse uma estrutura, ao longo do tempo ela construiu algo, eu não estou começando do zero, estou começando do dois, do três, aí eu vou avançando. Então é uma vantagem competitiva você ter uma família estruturada e Verdade. você receber herança. Tanto Sim. que uma das. Verdade, pessoal, isso aí. Que quando, pessoal, você tem riqueza, você tem uma família bem estruturada e seus pais são responsáveis, você não nasce pobre, pessoal. Você já nasce bem. Tipo, se seus pais têm casa de aluguel, você herda as casas de aluguel, você terá menos pressão, sabe? Você, a casa vai se valorizar com o tempo, sabe? O terreno. A verdade é que quem enriqueceu, pessoal, no passado, os boomers que não souberam aproveitar o hype e tiveram filho aí, gastaram tudo com puta e bebida, cachaça. Hoje aí o pessoal tá tudo quebrado e acaba igual a Beisola, tendo que se prostituir no OnlyFans, no Privacy, isso aí é o que sobra. Os homens é a marginalidade, é o tráfico de droga, é o roubo, assalto. Mas você acabar com o patrimônio de alguém é tributar a herança, a gente sabe disso. Essa é a fórmula de chegar ao comunismo, segundo Engels. Tributar Perfeitamente. herança. Agora, se as pessoas fizessem como eu recomendo, morem com os pais até se casar, o preço dos aluguéis baixaria. E tem gente. Isso, pessoal, é outra coisa que vale ser ressaltada aqui que o Kogus fala. É isso aí, ó. Se metade da população morassem com os pais até casar, os preços dos aluguéis abaixaria, pessoal. Você não estaria pagando, igual tem gente que paga, R$ 1.500 de aluguel para morar num apartamento de 30 metros quadrados. Que precisa pagar aluguel porque vai trabalhar em outra cidade, vai procurar emprego em outro lugar. Vamos falar do Não anarco vem capitalismo porque falando disso. inflacionar o mercado imobiliário por um motivo de orgulho. É isso. Isso Vamos aí. falar do anarco Você sabe capitalismo. qual é a verdade, né, Martin? É isso aí, pessoal. Orgulho. O pessoal bate no peito e fala. Eu vejo muito isso aí. Eu não moro com os pais. Tá, aí você recebe, vai, R$ 3.000 de salário, gasta R$ 1.500 em aluguel. Aí você tem que pagar eletricidade, tem que pagar água potável, aí tem que pagar internet, tanto a internet fixa quanto a internet móvel. Aí você tem despesas com gastos alimentares, alguma despesa com um problema de saúde. Quando chega no fim do mês, pessoal, o Mangina tá duro. O cara tá duro no fim do mês. Não tem dinheiro para fazer um investimento, tá ligado? Uma renda fixa, num tesouro direto. Não tem grana. Não tem grana para aplicar em um projeto de vida daqui 2, 3 anos. Por quê? Porque o cara tá gastando todo o dinheiro dele devido ao orgulho de bater no peito e falar: eu não moro com meus pais. É, mas você tá quebrado, tá fudido, tá pobre. Daqui 10 anos você vai continuar pagando aluguel. E o cara que morou com os pais, se ele for filho único, ele vai herdar a casa. Eu, por exemplo, sou filho único. A casa que eu moro hoje era do meu pai e da minha mãe. Como a casa é um pouco grande, e meu pai e minha mãe já estão em idade avançada, por exemplo, a minha mãe, ela tem problema de osteoporose. Então ela não pode caminhar muito, porque ela sente dores no pé. Então eles se mudaram, tinha um terreno. Eles venderam o terreno, compraram a casa e eles moram nessa casa, que é um pouco menor. E a casa que eles moravam, hoje eu moro sozinho nela. Olha aí, quem é que venceu? Eu venci. Não precisei gastar um centavo e eu herdei uma casa. E eu estou juntando dinheiro para comprar um apartamento. Porque eu vou alugar essa casa em breve e vou morar no apartamento. Então eu vou estar mais rico. Tipo assim, eu consegui ultrapassar meus pais. Eu me tornei mais próspero e rico que meus pais, porque eu fui diligente. Eu não caí na armadilha da Matrix. Isso foi porque eu conheci a Red Pill quando ainda estava em transição do fim da adolescência para a fase adulta. Quando eu conheci a Red Pill, pessoal, eu tinha uns 19 anos quando eu conheci a Red Pill. Tá ligado? Nem Red Pill era MGTOW. Quando eu conheci o MGTOW, eu tinha uns 19 anos. Eu estava na transição para a fase adulta. Então eu fui amadurecendo e sendo redipilado conforme o meu lóbulo frontal foi se desenvolvendo. A verdade é que muita gente resolve sair da casa dos pais não por outro motivo, senão Comer mais mulher. Exatamente. Fazer da sua. Vou voltar aqui, pessoal. A Presta verdade é que atenção. muita gente resolve sair da casa dos pais não por outro motivo, senão Comer mais mulher. Exatamente. Isso aí. Fazer da sua própria casa um motel. Sim. Olha onde o manginismo, pessoal, leva os caras pro fracasso, pra ruína econômica. Os caras não saem de casa porque eles querem, sei lá, assumir riscos, sair da zona de conforto. Não, é simplesmente porque eles querem comer mulher. Eles querem se exibir pra alguma cocota vagabunda e comer mulher. Enquanto gastam o dinheiro deles suado, enriquecendo algum boomer do setor imobiliário. Mas é difícil manter uma casa dessa forma, né? Não, aí não é mais um lar, né? Sim, mas é difícil um cara manter por 2 anos uma casa que ele tenha só pra isso. Não, ele vai morar sozinho, primeiro ele aproveita para transformar no abatedouro, né? Como fala. Mas você viu o vocabulário que as pessoas usam? Abatedouro. Eu falava Abatedouro. Abatedouro de Isso é novinhas. Tem verdade. até uma foto no Google, quem procurar, aparece uma casa. Meus amigos, quando descobriu que ia ter uma casa só pra mim, falou: porra, mano, agora se eu quiser comer mulher, eu vou na sua casa. Sua casa vai virar meu motel. Eu falei: ah, vai tomar no seu cu? Aqui não, fi. Tipo, os caras chamavam minha casa de abatedouro. Abatedouro de novinha. Meio mal acabada, só que escrito abatedouro de novinha. Eu já vi essa foto. Então, Muito você zica. viu como é que é o vocabulário das pessoas? Mas isso são pessoas e casos muito específicos. Mas eles tratam a mulher com um desdém, Não ou de todas. boa objetificação. Imagina. Aí vem a parte Então, do manginismo do pra que couro. alimentar esse tipo de cultura? Morando sozinho. Não tô falando disso, tô falando tudo aquilo que leva ao pecado contra a castidade é uma forma de reduzir o homem, de reduzir o ser humano, né? Aí a parte do manginismo não vale nada, pessoal. O ponto do vídeo que eu quero tocar é o seguinte. Há um lobby, pessoal, muito forte dos boomers, como eu disse no vídeo anterior sobre a AD, que eu falo, boa parte dos investimentos dos boomers, pessoal, que isso é chamado de dinheiro velho, old money, está na área imobiliária. Os boomers são ricos porque tem muito investimento, pessoal, no setor imobiliário. Os boomers têm inúmeras casas de aluguel, tá? Tem inúmeros imóveis comerciais, tá? E eles ganham muito dinheiro com aluguel. Explorando a insegurança sexual dos homens mais jovens. É assim que os boomers ganham muito dinheiro. Explorando a insegurança dos homens mais jovens. Inclusive no vídeo da EAD eu falo que os boomers estão apavorados devido ao ambiente de trabalho remoto. Na qual você pode trabalhar no conforto, na segurança do seu lar, com maior flexibilidade. E isso está fazendo com que os homens trabalharem, ganharem dinheiro, ainda por cima se redpilarizarem dentro dos seus próprios lares, né? Sendo menos mangina. E isso está impactando o quê? O setor imobiliário comercial, principalmente que aluga salas de escritório. Um exemplo é aquela empresa, que era uma das maiores empresas imobiliárias dos Estados Unidos, dona de espaços comerciais, principalmente de escritório, que é a WeWork, que quebrou, que faliu, devido ao quê? À ascensão do ambiente de trabalho de home office. E os boomers não estão nada contentes com isso. Por exemplo, pessoal, olha essa matéria que está aí na tela. Os baby boomers enriqueceram com o mercado imobiliário e estão na posição perfeita para fazer isso de novo. A matéria é do dia 19 de novembro de 2023, então é recente. Os baby boomers, pessoal, acumulam um patrimônio de 82 trilhões, pessoal. 82 trilhões de dólares em todo o mercado imobiliário internacional. Essa é a fortuna dos boomers. Eu já venho falando isso aqui no canal. 70% de toda a riqueza mundial tá na mão dos boomers, dos homens boomers, tá? São eles que estão atrasando o seu lado, tá? Quando se fala globalista, se fala boomer, entendeu? Inclusive, pessoal, quem vocês acham que está por trás dessas políticas de imigração em massa? Quem você acha que estão por trás dessas políticas de fronteiras abertas? Os boomers, porque os boomers eles querem duas coisas. Primeiro, mão de obra barata, cheap labor, para eles poderem explorar. Porque os boomers, eles temem a China. Eles enriqueceram a China explorando a mão de obra chinesa. E agora que os chineses podem vir atrás deles, tomar tudo que eles têm e tomar o que os descendentes deles vão obter através da herança, eles agora querem fortalecer os seus impérios, nesse caso a Europa Ocidental e os Estados Unidos, trazendo mão de obra barata, por exemplo, da Arábia, da África Subsaariana para a Europa, e na América do Norte, trazendo mão de obra barata do México pela fronteira, para eles poderem explorar enquanto pagam salários medíocres. Além disso, isso ajuda o quê? Como diz a matéria, eles estão na posição perfeita para ganhar muito dinheiro de novo. Porque quanto mais você abre as fronteiras, você deixa entrar mais gente no seu país, você necessita do quê? Construir mais casas. Né? E se não se constrói mais casas, as casas que já estão no mercado, elas vão aumentar de valor. E se os boomers, eles detêm boa parcela desse mercado, quem é que vai ganhar mais dinheiro? Os boomers, eles vão continuar ganhando mais dinheiro, continuarão comendo mais novinhas, continuarão gozando mais e mais sem parar, enquanto os homens mais jovens continuarão sendo lesados pelos pecados dos boomers. Se você, homem jovem, tá na merda, saiba que a culpa... Você quer culpar alguém? Culpa a porra do boomer. A sua vida é uma merda, a sua vida é uma droga por causa de um boomer filha da puta. Foram esses mesmos boomers filhos da puta que fizeram o quê? Assediaram, abusaram as suas funcionárias nos seus ambientes de escritórios. Foram esses mesmos boomers que, cansado de comer a mulher deles, foram militar a favor do no fault divorce, do divórcio sem culpa. Quem foi militar a favor do divórcio sem culpa foram os boomers, porque eles queriam comer as secretárias e queriam ter duas, três, quatro esposas. Pode ver, a maioria dos boomers tem três esposas no máximo, não tem uma, tá? Foram eles que criaram essa geração inteira de bastardos sem pai. E essa geração de feministas rancorosas. As feministas, quando elas apontam os dedos para os homens e falam que os homens é isso e é aquilo, isso não se aplica para os homens da nossa geração, pessoal. Se aplica para os boomers, porque eles abusaram do poder dele. Quando você assiste filme como O Escândalo, mostra o que acontecia dentro da Fox News. Como os boomers faziam testes no sofá, como os boomers abusavam de suas funcionárias. Quando você vê o ápice do movimento Me Too em 2016, quem foi, pessoal, lesado pelo Me Too? Não foram garotos de 30, 40 anos, foram velhos de 60, 70 anos. Foi quando estourou a bomba pro Jeffrey Epstein. E a ilha dele de pedófilos, onde tava Joe Biden, tava o Bill Clinton, tava o Donald Trump, tava o Bill Gates. Só tinha boomer lá, pessoal. Não tinha nenhum cara de 30 anos se aproveitando de meninas de 14, 12 anos de idade, tá? Então, o Kogos, ele tá certo nisso. Há um lobby, pessoal, gigante de empresários do setor imobiliário, a maioria deles boomers, que usam de propaganda, armas de manipulação, para tentar atacar a insegurança dos homens mais jovens, tirar eles da segurança, do conforto do lar dos seus pais, separar dos seus pais para enfraquecê-los, deixando esses homens assim mais suscetíveis a ser manipulados por amizades ruins, pessoas que menstruam, e além de serem a vítima perfeita do setor imobiliário dominado por boomers, que quer parasitar cada centavo do bolso dele, vendendo a ilusão para ele do Tinder e Netflix e Buceta Food. Até a próxima.